vez. Sei que a vida passa. Tudo mais uma vez. Fica sentado na praça, pensando por que não fez. Pensando por que não fez. Viva a vida, curta a brisa. Em meio aos escombros, sacode a poeira e siga. Pelo caminho de três, corrija os defeitos. Exige o respeito, levando o rap no peito. Prossiga, pra me parar. Só quando o tic-tac cessar. Pra conquistar, preciso concentrar e relaxar. Só não andar, com tipos que só quer atrasar. Por interesses, eu vi vários desse barco pular. Por tipo desse, torço que chegue a algum lugar. E na bagagem carrego a experiência, amizade. Mas na verdade, nem tudo se sai na vantagem. Eu levo a vida, esperto pra onde vai me levar. E a certeza é chegar em algum lugar. Nasci pra todos, até mesmo para o vagabundo. E desse mundo não se leva nada, além da vida que se leva, então quem sabe nada. E não se afoga nesse imenso mar de mistério. É, essa é a vida de quem leva a vida a sério. Porém, com alegria sempre entrando em cena. Então viva o que valer a pena. Ame quem quiser amar, chore quem quiser chorar. O importante é viver, mas tem que saber que a vida não se leva. Você tem é que desculpar. Já paguei o papel. Porque um dia o tic-tac do seu peito vai parar. Então não para, não levante, vai, faz por onde? Porque a vida passa, tudo tem seu tempo. Se orgulhar de tentar, não se arrepender de não ter feito. Porque isso é defeito, você tem tudo pra lutar. Guarde que tudo tá perfeito. Miséria pouca, só atrai desgraça, besteira. Não vai ficar de bobeira. Existem outros valores, quanto de bem seus amores. Com cuidado, senão vai perder. E vai ter paz dentro de você. Novo tempo, tempo passa, o velho tempo já ficou pra trás. Ontem foi embora, o amanhã não veio. Mas temos hoje pra viver sempre mais. E vem um novo tempo, tempo passa, o velho tempo já ficou pra trás. Ontem foi embora, o amanhã não veio. Mas temos hoje pra viver sempre mais.